Um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Nós recebemos do nosso gentil ouvinte da cidade de Jundiaí, Sr. Olívio Biasotto, a seguinte missiva, Jundiaí, 15 de janeiro de 2007. Caro Sr. Rubens Betting, espero que escrevi certo, escreveu mesmo. É com satisfação que escrevo pela vez primeira a este excelente programa. Gosto da maneira que é cozido o programa, com muita música de ótima qualidade. Aí ele faz o pedido, o nosso gentil ouvinte, que reside em Jundiaí, na rua Malvina Bressani, senhor Olívio Biasotto. A sua cartinha, gentil ouvinte, posteriormente será atendida com muita satisfação, com muito carinho. Obrigado, gentil ouvinte, senhor Olívio Biasotto, pela vez primeira conosco, pelas palavras elogiosas a mim e também a nossa equipe. Mas vamos nós com música. Vamos sim. Ele reside na capital do café, na capital do chope, está em sintonia com a 107,9 de Ribeirão Preto. É ele, o senhor Rubens Rodrigues da Silva, que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som desta pedida sonora. Sr. Rubens Rodrigues da Silva gostaria de ouvir do Heitor dos Prazeres com Jonas Tinoco, Canção do Jornaleiro, gravação autêntica e original. Paulistano de nascimento, mas fez sucesso na Nacional do Rio, breca também conosco, atendendo o Sr. Rubens da Silva, do J. Campos, que viveu muitos anos em Araraquara. Breakout canta Chora, Doutor. Tudo isto para ele, o ribeirão, Sr. Rubens Rodrigues da Silva, que ainda quer ouvir com Castro Barbosa, do saudoso João de Barro, como versionista. Castro Barbosa, o recado em Aqueles Olhos Verdes. Oh, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. O senhor tem palacete pra morar, mas eu tenho um barracão e um amor. Ai, ai, ai, doutor, ai, doutor, eu só não quero ter a vida do senhor. Chora, doutor, chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre me apavora. Chora, doutor, chora. Eu sei que o medo de ficar pobre me apavora. O senhor tem palacete pra morar, mas eu tenho um barracão e um amor. Ai, ai, ai, doutor, ai, doutor, eu só não quero ter a vida do senhor. Ai, doutor, dois a menos pedaços do luar, mas tem a miragem profunda do oceano e trazem todo o engano das procelas do mar. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma e encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes sossegaram-me tristeza, deixando-me a crueza de tão infeliz amor. Gente ouvinte, para solicitar músicas, este é o nosso e-mail, uspfm@s.usp.br, ou mande uma cartinha para nós colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música, mais uma missiva de Ribeirão Preto, aliás, Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E a nossa audiência em Ribeirão Preto aumenta dia a dia, tudo pela 107,9 da capital do chope, da capital do café. Desta feita vamos atender ele, o Ribeirão Pretano, o senhor Márcio Edson Avino, que está conosco esta manhã. Ele gostaria de ouvir do Angelino de Oliveira, que nasceu na cidade de Botucatu, com a Carmélia Alves, Eplio Melodia, Arranjo Radamés em Atoli, Tristeza do Jeca, gravação antológica maravilhosa. Ainda para ele, o Ribeirão Pretano, o senhor Márcio Edson Avino. A banda do Corpo de Bombeiros, garbosamente desfilando em nossa passarela nostálgica, para defender do Lamartine Babo Lala, Rasguei a Minha Fantasia. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra mecê quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como o sabiá que quando canta é só tristeza desde o galho onde ele está. Eu sou como o sabiá que quando canta é só tristeza desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Já não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. E o pranto que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vai pro mar. E o pranto que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vai pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade.